pelo Cecílio, pelo Guilherme, pela Vera, pelo magnífico trabalho que fizeram. Cumprimento também o Presidente da Junta e, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, todas as pessoas que hoje nos acompanham neste momento importante. Importante porquê? Porque nós entendemos, este Executivo entende, que dar a conhecer e valorizar o nosso património é um investimento. Há quem encare a cultura como uma despesa, nós entendemos que isto, que estas atividades são investimentos. Quem não conhece de onde é que nós viemos, não sabemos para onde é que vamos. E sem sombra de dúvida que nós, conhecendo o passado, reconhecendo o passado, damos parte e valorizamos de que maneira o nosso território e a nossa gente. Por isso, é com muita satisfação que as pessoas da Albergaria passam a ter mais um monumento para poder visitar. E eu aqui queria felicitar o Dr. Delfim. Só uma pessoa com a sensibilidade do Dr. Delfim é que poderíamos hoje, ao fim de 2 anos e meio, estar a fazer aqui um balanço positivo. Começamos pelo Arquivo Municipal. O Arquivo Municipal de Albergaria é uma referência dentro da comunidade intermunicipal. Foi o primeiro e penso que ainda é o único que disponibiliza informaticamente um conjunto de informação em que as pessoas de casa, via internet, conseguem aceder a um conjunto de informação. Que eu saiba, ainda não existe, e daqui o meu reconhecimento à Dra. Sandra Figueiredo, por sermos ainda o único arquivo municipal que recentemente inauguramos, em que permitimos às pessoas de casa terem acesso a um conjunto de informação. Além do arquivo municipal, como o Dr. Delfim disse muito bem, tivemos 2 campanhas, vamos para a 3ª campanha este ano, no Monte São Julião, no qual também tem sido extremamente enriquecedor aquilo que se tem descoberto, e é um potencial, é algo que nos vai enriquecer também a nós, em termos de albergaria do município, por aquilo que temos encontrado. E o mais importante, estamos a falar há mais de 30 anos que ninguém fazia nada e na perspectiva de preservar e valorizar o nosso património. Pelo menos agora nós temos, na pessoa do Dr. Delfim, alguém que cuida, promove e valoriza o nosso concelho. Temos a revista Albergue, que foi um sucesso, tivemos o segundo lançamento da segunda revista e vamos já para a reedição do primeiro número, porque o primeiro número já esgotou, e tendo em consideração o conjunto de pessoas que procuram a número 1, com a saída número 2, obrigou-nos a fazer uma segunda reedição do primeiro número. Temos a Rota dos Moinhos, que fizemos recentemente o segundo aniversário, que também foi um sucesso, tivemos mais de 400 pessoas que acompanharam, mesmo com intempéries, acompanharam nesses 2 dias dos Moinhos, a visita aos Moinhos, mais de 400 pessoas. Tivemos também os Caminhos de Santiago, os Caminhos de Fátima agora recentemente, por isso há aqui um vasto trabalho feito pelo Dr. Delfim, pela sua equipa, e do qual eu queria felicitá-lo, porque, efetivamente, o Conselho de Albergaria, neste momento, já marca posição no mapa. Parabéns a todos, mais uma vez, e obrigado por terem vindo, e agora convidá-los a viver o monumento antes que comece a chover. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.